dans le monde, du Brésil jusqu'à la France, de Paris à Sao Paulo, le hip-hop montre sa valeur. Folia, folia, folia. Hip hop brasileiro. Quem me dera se a vida fosse bela pra mim. Quem me dera tivesse tido tudo o que quis. Quem me dera viver a vida só pra curtir, várias daquelas pra mim, bolso cheio de din-din. Quem me dera se a vida fosse bela pra mim. Quem me dera tivesse tido tudo o que quis. Quem me dera viver a vida só pra curtir, várias daquelas pra mim, bolso cheio de din-din. Quem me dera aquela festa sem miséria, mó presa numa mansão com várias delas. Sei bem o que espera várias delas. No quarto reservado à luz de vela. Virar night em alto estilo, em alta classe, curtindo com os envolvidos numa viagem. Do bairro nobre lá do centro da cidade, os loucos vira dono e tira o sono da socialite. Quer mais o quê? Que? É só falar, pode dizer. Manda buscar, poder sonhar. Realizar, comemorar, voltar a sonhar. Já pensou como seria? Lua cheia, o som rolando numa piscina. Imagina só como seria o clima. Eu provando dos prazeres da vida. Boemia, a vida que eu sempre quis. Então me diga, quem nunca quis ser feliz? Quem não queria um dia viver assim? Enfim, se a vida fosse bela pra mim. Quem me dera se a vida fosse bela pra mim. Quem me dera tivesse tido tudo o que quis. Quem me dera viver a vida só pra curtir, várias daquelas pra mim, bolso cheio de din-din. Quem me dera se a vida fosse bela pra mim. Quem me dera tivesse tido tudo o que quis. Quem me dera viver a vida só pra curtir, várias daquelas pra mim, bolso cheio de din-din. Fúria, fúria, fúria, fúria, fúria. Um rolê de jet ski, várias daquelas pra mim. Bolso cheio de din-din, quem dera se fosse assim. Aí, só diversão, água de coco, tudo pra mim. Se a vida fosse igual meu sonho, seria assim. Representando, com vários panos, dentro de um lowrider pulando. Só diamante e ouro branco, pode gastar que o cifrão tá sobrando. Pode sonhar, então eu vou sonhando. Se cê não gosta, então eu quero a prova. Então joga na fogueira, maleta cheia de dólar. Opinião de Zezão nessas horas. Deixo debaixo da sola de um 12 mola. Quem me dera uma viagem com a diretoria, num iate que levasse pra uma ilha escondida. Várias delas no clima, na vida nadinha, só de primeira linha, de traje naturista. Um dia, quem me dera, eu ainda vivo uma vida dessa. Até lá, sonhar o que me resta. Se a vida fosse bela. Quem me dera se a vida fosse bela pra mim. Quem me dera tivesse tido tudo o que quis. Quem me dera viver a vida só pra curtir, várias daquelas pra mim, bolso cheio de din-din. Quem me dera se a vida fosse bela pra mim. Quem me dera tivesse tido tudo o que quis. Quem me dera viver a vida só pra curtir, várias daquelas pra mim, bolso cheio de din-din. Fúria. Ei, escuta aí. Fúria. Levanta a mão e diz. Fúria. Deixa o sonho fluir aí. Se a vida fosse bela pra mim. Fúria. Ei, escuta aí. Fúria. Levanta a mão e diz. Fúria. Deixa o sonho fluir aí. Se a vida fosse bela pra mim. Fúria. Fúria do raciocínio. Fúria. Só os loucos envolvidos. Fúria. Carro, joia, grife. E não ter que devolver depois do clipe. Fúria.